desista. Mesmo quando a última gota da esperança finge ser o fim, não se entregue, como fez um dia uma viúva na cidade de Naim. O desespero de uma esposa que perdeu o marido e agora está velando o seu filho. Eu imagino aquela cena agora, ela dizendo: é o fim da minha história. Uma viúva herdou do marido projetos para alcançar com seu filho, mas o seu filho acaba de morrer. Ela pergunta agora o que fazer. Meu sonho não pode morrer. Ela não sabe que sua resposta está no caminho, aonde o sonho parece perdido. Com compaixão Jesus viu tudo isso, na sua direção ele vem vindo. O mestre do milagre já chegou, a morte e a vida agora encontrou. Jesus falou: não chores, ó mulher, seu filho agora já está de pé. Seu sonho ressuscitou. Cancela o funeral, não desista mesmo que o mundo diga ser o seu final. Não limite a esperança, acredite, Jesus vai chegar. Não desista, filho, volte a sonhar. Cancela o funeral, se a dor insiste em fazer caminhos pra você passar, isso é sinal que mais na frente Jesus ressuscitar. Ela não sabe que sua resposta está no caminho, onde o sonho parece perdido. Com compaixão Jesus viu tudo isso, na sua direção ele vem vindo. O mestre do milagre já chegou, a morte a vida agora encontrou. Jesus falou: não chores, ó mulher, teu filho agora já está de pé. Teu sonho ressuscitou. Cancela o funeral, não desista mesmo que o mundo diga ser o seu final. Não limite a esperança, acredite, Jesus vai chegar. Não desista, filho, volte a Jesus vai chegar, e os sonhos mortos hoje vão ressuscitar. Oh! Jesus transforma em alegria o choro que te fez um dia deixar de sonhar. Jesus vai chegar, e os sonhos mortos hoje vão ressuscitar. Hoje vão ressuscitar. Ressuscita Deus, ressuscita Deus. Os teus sonhos hoje vão ressuscitar.